você sentiu na mesa daquele bar. Quando desesperada começou a chorar, parecia novela. Fala pra mim, será que seu marido vai desconfiar? Ele é meu amigo, não custava eu falar, sou o amante dela. E na verdade foi você que me seduziu. Me entreguei, mas só agora a ficha caiu. É trairagem, sacanagem, eu tá pegando você. Só imagino tudo que o meu amigo vai dizer. Eu tô pegando sua mulher, desculpa meu amigo. Eu não tô acreditando que fiz isso contigo. Eu tô pegando sua mulher, desculpa meu amigo. Eu não tô acreditando que fiz isso contigo. Ai, ai, ai, ai. Fala pra mim, o que você sentiu na mesa daquele bar? Quando desesperada começou a chorar, parecia novela. Fala pra mim, será que seu marido vai desconfiar? Ele é meu amigo, não custava eu falar, sou o amante dela. E na verdade foi você quem me seduziu. Me entreguei, mas só agora a ficha caiu. É trairagem, sacanagem, eu tô pegando você. Só imagino tudo que o meu amigo vai dizer. Eu tô pegando sua mulher, desculpa meu amigo. Eu não tô acreditando que fiz isso contigo. Eu tô pegando sua mulher, desculpa meu amigo. Eu não tô acreditando que fiz isso contigo.